3866, bom dia, direto Duna, desce para 2 mil pés. Continue com o meu. Eu começo a 3866. Sou San 3896. San 3896, passando Duna. Completa agora INS, Torre 118-95. 118-95, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, San 3896. 3896, tráfego estado, autorizado pouso, pistão a zero. Tempo 150 graus, 10 nós, ajuste de altímetro, 10 nós. Autorizado pouso, 3896. San 3896, nosso solo aos 22, liberei a direita via eco, chama o controle solo no 21 decimal 1. Aí, chama 21 1, boa noite. Fala, Salvador, muito bom dia, San 3896, bro. San 3896, bom dia, táxi via Alfa Juliette 13 da remota. Alfa Juliette, remota 1-3, isso? Afirmo.